se ainda tem alguma coisa que pertence a você. Se tiver, vou colocar na rua pra o caminhão do lixo recolher. Já mandei detetizar o quarto nos lugares que você gostava de ficar. Também doei a tua chese junto com as almofadas do sofá. Fiz uma faxina no meu coração pra apagar qualquer vestígio teu e as coisas que você mais gostava. Veja o que aconteceu. Na cama mandei bota fogo e os lençóis eu joguei fora. Coxa preferida é o meu cachorro que se enrola. Na cama mandei bota fogo. A sua coxa preferida é o meu cachorro que se enrola. E a mulher que eu tô ficando é show de bola. Meu coração, pra apagar qualquer vestígio teu e as coisas que você mais gostava. Veja o que aconteceu. A sua coxa preferida